Está um belo dia lá fora. Pássaros cantam, flores as abrocham. Em dias como esses, crianças como você deveriam queimar no inferno. Se vira pivete, seria um crime se eu tivesse que quebrar a promessa que eu fiz por você. Então não passe dessa linha, senão amigo você terá um dia ruim. Mas pirralhinhos não seguem as regras, e caras como eu não são fáceis de serem enganados. Então vamos, deixa a sala esfriar. Vamos lá, matador de irmão. Vai em frente que o teu golpe é improvável. De adivinho que não terá mais piedade. Dá pra ver que tá cansado de tentar. Tá zangado porque tá morrendo. Você não vai vencer, ficaremos juntos lutando nessa sala aqui pra sempre. Eu sei que vai voltar quando te derroto, mas eu sempre aguardarei o seu retorno. Sei que tu é feito de love. Love. Aqui é onde para, aqui é onde acabo. Se quiser me vencer, você terá que tentar de novo. Mas não importa se eu lhe paro, tu não desiste de atacar. Por acaso você adora os pecados que carrega. Vai em frente que teu golpe é improvável. Já devia saber, não tem mais piedade. Acho que pode me poupar como se eu fosse nada. Pois eu vou pôr meu irmão, então se ferra. Você fez seus amigos desaparecerem. Por tudo que se importava com estou aqui. Sou sua piedade, sou sua vingança, sou determinação. Sei que tu é feito de love. Mas acho que sou mais forte que você.